259 está autorizado, Bridge. Muito obrigado, direto Bridge 6259. Descent to 2000 feet and reduce your speed to 190 knots. Roger, descent to 2000 feet, reduce now 190, confirm. 190, that's correct. Roger. Estabilizado? Então, localizador. 7884, completa final, checa o trem e chama a torre. 1118, decimal 6, com pouso. Certo. 432226, está autorizado a descida para 3000 pés, o ajuste é 1096. Desce 3000 com ajuste 1096, passaria 22226. Localizer 5218. 5218, reduce to approach speed, contact cell tower 118.6. 118.6, Salon. Salon. 60 graus, meia dúzia de nós, o altímetro no 0 no 6. Ei, livre de pouso, 84. Salvador Tower, good evening, 5218. 5218, good evening, report on Altamaca. Report on Simba. Para 2226 para 2000, ajustado 1016, livro final ILF XA, reporte estabilizado. Passaria do 2226. Desce 2000, está autorizado o ILS X-Ray, reportaria estabilizado. 2226. Azul 4070, boa noite, o CN identificação vai ser o 050 na proa de IPAP. O ajuste em Salvador 1016. Do centro Recife, 125, decimal 1, no secundário 133, decimal 25. Chané 6259. 6259, parceiro. Centro Recife, 125, decimal 1, secundário 3325. 251, 3325. Obrigado, boa noite, 6259. Boa. Segundo 884. 4, no solo aos 1-0, ao livrar à direita, chama o solo em 1-2-1 a decimal 9, tenha uma boa noite. 2-1-9, obrigado. On a mark a landing gear, Danelock 3-5-2-1-8. 5218, QNH 1016, the wind is 170 degrees with 5 knots, stand by for landing clearance. Standing by. TP 5218, clear to land runway 10, QNH 1016, the wind is 170 degrees at 5 knots. Further clear to land. Yeah, Alpha, report back to the edge. X2226, completa final, checa o trem, chama a torre, ONU, ONU 8, decimal 6. 18-6, boa noite. Torre de Salvador, parceria do 22. Salve 2226, boa noite, complete a aproximação, agora pista livre. Tráfego à sua frente, é um ATR da Trip, tá a meia milha da cabeceira. Boa noite, aguarda 5218 on the ground at 13, vacate runway on your right and call ground control 129 for taxi. Right control right, ground 121, that's my mark. Passarelo 2226, o vento 170 graus, 8 nós, o altímetro no 0 no meio, livre pouso na 10. Livre pouso na 10, passarelo 2226. 5218, taxi via Alpha, report before Juliet. Confirm. Taxi via Alpha, report before Juliet. Roger. Confirma 884. 884, táxi via Juliette, portão número 9. 09, 884. 3197, caso 380 pré-aprovado, aceita. Galeão, nível 380, via Perlulu 1-0, saída da Euleda Bridge. Decola da 1-0, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5-0-1-0, coteja. Action para inspecionamento. 25218, taxi via Juliet, remote position 13. Remote position 13, 32518. Parei 2226 no solo azul no meia, livrando à direita, chama o solo em 121.9 e tenha uma boa noite. Direita 121.9, boa noite, 2226. Salvo Salvador, boa noite, passarei 2226. Boa noite 2226, táxi via Alfa, aqui no pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 2226. Azul 4070, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, livre ODS, aposta estabilizada. 2000 pés, estabilizado inércio, azul 4070, reportará estabilidade. Alto, chama para o táxi. Autorizado, passar para o táxi. Azul 4070 estabilizada na onda 10. 7470, completa final, checo trem, chama a torre 1118, decimal 6. Torre 1116. 1118, decimal 6. 4070. Boa noite, 4070 Azul, vai passar externo, ainda tem. Azul 4070, boa noite, avistado, confirmando o trem checado, livre pouso na 10, o altímetro no 0 no meio, vento no 60 graus com 5 nós. Sente o 60 com 5, baixou e travou, 4070, livre pouso na 1 0. 212, desce para 2 mil pés, via chegada mare, o ajuste é 1-0 no meia, reposta estabilizada no lock. Via chegada, 1-0 no meia, chega para 2 mil. Autoriza para a gente pro ITAP, Luna? Autoriza pro ITAP, após ITAP desce via, 6212. Ok, ITAP na frente, 6212. No solo aos 27, ao livrar à direita, chama o solo em 121 decimal 9 e tenha uma boa noite. 219 azul, 4070, boa noite. Guarulhos. A bordo, altímetro no 0 no meia, táxi via India Alpha no ponto de espera Torre 1 no decimal 6, bom voo. Ok, prossegue táxi India Alpha no ponto de espera 286, tá utilizando o nosso teste, um bom trabalho. Salvador, boa noite, 3603, sua autorização de tráfego para Guarulhos. Chega prevista da Euleda Bridge, aguarde cópia. Euleda Bridge, graças. Salvador Azul 4070, Libron. 4070, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Táxi via Alfa, reportará da Juliette, Azul 4070. Salvador, boa noite, Santo Teresouro 97 no ponto de espera pronto. Boa noite, Santo 3197, o vento de 170 graus, 8 nós, livre a decolagem na 10. Livre a decolagem na 10, Santo Teresouro 97. Aciona 5024, coteja. 340, Zulu 16, da Euleda Bridge, 5024, 208. Protegimento correto, chama para pushback, sonamento. Chamaremos. Salvador, muito boa noite, Gol 16, 13, informação Vitor, está no gate número 3, autorização Brasília. Zulu 13, autorizado Brasília, nível 360, via Zulu 17. Saída Arbor, Elefa, Ofito. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5026, coteja. Relativo, autorizado nível 360, via Zulu 17, saída Arbor, Elefa, Ofito. Controle 1208. Transponde 5026 para o Gol 1613. Protegimento correto, chama para pushback, sonamento. Chamará, Gol 1613. O Azul 4070, está rápido da Juliette. Taxi via Juliette para o portão 1 4070. Portão 1 Azul 4070. Contato radar 380 CDL. Para o 380 CDL, 331 no nosso site. Decolou, foi 07, o controle em, perdão, 32, controle 19, 120.8, boa noite. Salvador, outro 3603, está com 171 a bordo, alternando Galeão, 3 horas e 56 de autonomia, pronto para o táxi. Todos a bordo? Bono 71.